olhar pra Jesus. Quando estiver fazendo minha oração, das minhas lutas sei que Ele tudo sabe. A minha vida já está em Tuas mãos. Fale comigo, meu Senhor, quero ouvir a resposta desta humilde oração, para que eu possa minha vida dedicar, elevar o Evangelho às nações. Sei que ao Senhor eu necessito de pedir, porque Ele estende para me dar o perdão. Sei que nas lutas Ele está sempre comigo, e para Ele eu conto tudo em oração. Fale comigo, meu Senhor, quero ouvir a resposta desta humilde oração, para que eu possa minha vida dedicar, elevar o Evangelho às nações. Tempos de Saudade.